hoje a Dani liberou o café. Momentos que foram inesquecíveis. Só porque amanhã tem uma dela aqui no Jardim. Certos amores nos deixarão. Uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Bora lá, Aldo. Toca aí, toca aí, vai. É, já tá ficando chato, né? A intenção de saco. Bora, Renato, dança, moleque. Prepara que eu já tô. Puxa, Nicele, dança aí, bora ver. E enquanto bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Dead Show. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Eu mexendo nas pedras. O segundo passo não me atendeu. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim, esse em você. Dead Show e a Badelo. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Esquece do Coringa, pressão. A pedra já foi embora. Sempre na parceria. Oi. Manda 007 DJ Aldo. Na sofrência, bora ver. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo não me atendeu. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Bora, minha filha Cecília. Deixa. Alô, gordinho do chifre. De ser importante. Vai deixando a gente pro caos. Yurison. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pro caos. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi. Espetacular. Que empresária tá na área. Amiga Nicele. Se der conta já passou. Bolsinho morte toda a galera aí. Cheguei na ponta dos pés contando as notas de 10. Aldo. E tinham sobrado. Espetacular. Manda. Kenny. E meu marido fingiu que tava dormindo virado. Onde cê tava? E o Serginho? Com quem andava? O que é que eu faço? Por que que eu não te largo? É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho. Eu te pego assim, faço. É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho, fim de papo. É por causa que eu faço mexidinho, gostosinho, eu te pego assim, faço. É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho e fim de papo. Do jeitinho que o Riquelme tá mal. Ai, ai, ai, essa não. Vai, vai. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Fala aí! Tanto tempo a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber noites. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, fui meio... Amiga Alice aqui com a gente. Vamos juntos. Eu soubesse a feito antes. Tá todo mundo lá. Sempre fomos bons. Banda QM. Prendendo à toa, por vontade de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É sofrência, né? É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. Alô! Foi escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. Fala aí, vai! A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Lá na mão, mas ele não tá tocando. Eita, Jeguinho! Se o nosso amor seria enganou. E o Ponzinho nisso é. Seria enganou. Ajus! Alice, tá todo mundo aí, ó! Garçom, DJ Renato! Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. E cê me arrebenta. E o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Manda. Só você, meu espetacular, pra tocar essa sofrência. Aquela que a galera gosta. Olhe no espelho e veja meu olhar. E com a esperança de te encontrar. Sinto no meu peito a dor. Dá vontade de gritar. Olhe na janela e veja o mal do ar. Brilho das estrelas e tua sobrar. Meu Deus, me diga por favor. Como posso as quadrinhas aqui com a gente. Fala, Spike! Ele tá aí, moleque. No banco da praça estava a pensar. Tenho a esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor. Foi tão bom te encontrar. Como é que tá, hein? Parceria do Tony Art. Tá chegando um novo visual, gente. Tá 40% do nosso visual, tá chegando iluminação. Fogos. Muita coisa bacana aqui. No Mega da galera. Tá vocalista das Marcantes Sofrendo. Patrão Jéssica Novão. Esse é o Xodózão. Agora sou eu quem não te quero mais. O que eu sentia morreu. Você me fez sofrer, não fui capaz. Se arrepender. Ai, ai, ai. Perdi meu tempo, perdi meu valor. Com tudo que aconteceu, não me arrependo, pois já passou. E agora quem não te... Bora, Daílson Marajosa! Saia fora, não te quero mais. Não vou reviver o passado. Posso ficar bem melhor sem ninguém do que sofrer ao seu lado. Saia fora, não te quero mais. Não vou reviver o passado. Posso ficar bem melhor sem ninguém do que sofrer ao seu lado. Espetacular DJ Aldo, detona no Mega. Meu nome mudou, prazer me chamem de tristeza. Sob nome desamor, sofrência. Na rua coração, divido apartamento com os amigos que se chamam dor e solidão. Sem ninguém pra me amar, meu consolo é o bar onde recarrego as lágrimas que não param. Bora, Fernandinho. Sem ninguém pra dizer como foi. Aí o Dani Gol. Sem ninguém pra dividir. E a Fernandinha? Tristezas e alegria. Tocar a tua, Fernandinha, pera aí. Estou no nível de carência que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou passando um trote pra mim mesmo só pra ter a sensação que alguém me ligou. É que eu estou no nível de carência que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou passando um trote pra mim mesmo só pra ter a sensação que alguém me ligou. Vamos lá, meu espetacular. Bora, Fernandinha, a tua, Fernandinha. Hoje vou sair, encontrar com ela. Bora, Serginho. No ponto de mototáxi, linda, te chamar a atenção por onde passa. Sabe me envolver na lei da sedução. E o melado? Fico a pensar. Ele meu. Se sirvo pra ela. Tem muitos caras na fila tentando ficar com ela. E eu sou simples demais. Coringa pressão! Mas eu tenho real. Tá de choque com a gente? Digo, pago. É a galera da Padela! Mulher interesseira, eu te amo. Mas você só me... Olha o peão, catega! Interesseira, eu te amo. Interesseira, eu te amo. Minha família 5G. Te amo, mas você só me despreza. Mesa. Vem pra Sexta das Marcantes e Sofrência. Vem curtir como o espetacular DJ Aldo. Só você, meu espetacular, pra tocar essa sofrência. Na sofrência, na galera! Não me mande embora, não sou seu amante. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal. Ou eu pego esses machos que quebram no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Galorinha na família 5G! E a nossa família 5G tá aqui, curtindo a sexta. Todos os ritmos das marcantes. Toca tudo. E as sofrências que não tem coração que aguente. Sofrência marcante. O espetacular DJ Aldo. Quando? Sexta-feira eu desço a ladeira e vou curtir muita requeira. Com bons amigos dançar e divertir. é positivo, é verdadeiro. É, rapaz! Ei, DJ, toque o nosso som. Gladiator, Eric Donaldson. Yemanja, eu gosto do Jacob. Mas não se esqueça de rolar um som. Eu não reggae, eu não reggae. Todos os ritmos das marcantes e as melhores sofrências. Você dança aqui, na Sexta da Galera. Deixa o reggae assim, vai. Lembro que te vi caminhar, já vi um brilho no olhar, e junto com o sorriso seu, o teu olhar vem de encontro ao meu, e o meu dia se fez mais feliz, mesmo sem você perto de mim, mesmo longe de mim. Eu fico o tempo todo a imaginar o que fazer quando te encontrar. Mas se eu fizer, o que vai dizer? Será que é capaz de entender? Rosina, aqui com a gente do Palio Alta Pressão. Ah, e o gordinho do Chifrinho. Você tá todo mundo ali de boa. Alô, Jaguinho! Por isso eu vim aqui te dizer. E Yuri Souza. Alô, Macaxeira! Me namora, pois quando eu saio, sei que você chora. Fica em casa só contando as horas, reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento, mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora. Todos os ritmos das marcantes e as sofrências que não tem coração que aguente com o espetacular DJ Aldo. Na nossa rede social, lá no nosso grupo da Seita, a galera fala: Aldo, pega mais pesado nas marcantes e o Aldo vai pegar. Até porque a nossa galera curte e dá valor. E a sexta-feira na cara. É marcante! Sei que quando eu me for, você vai chorar. Aldo, espetacular! Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar. Bora pra sexta! Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E o calor do teu golpe, a noite de desejo. E a gente passou, e a gente se amou. Pro nosso coladinho, bora! Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Olha o parceiro Lucas Metralha. Aí do bonde do Metralha de Macarena. Valeu, meu parceiro David, marcando presença. E o Leandro e o Guilherme. Cry, aqui, ó. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Bora, Serginho, bora. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Bora lá, meu irmão. Bora lá, Aldo. Quanto tempo falta, eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Tu me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim. DJ Tilo, tá na área, moleque. Eu não sou tua. Ele gosta desse estilo aí. Eu estou procurando um homem de verdade, que tenha amor sincero e não de falsidade, que não precise pagar pra me possuir. Mas essa coisa que você já não entende, nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo. E eu? Que eu não sou tua. Bora brincar nas marcantes, bora! aí o Adair Suró. Embora seja tão comum estar sempre em qualquer um, o amor te quer assim como ele é. O amor não é confuso, o amor não é difícil. Deus faz morrer e renascer, tudo isso pra tentar outra vez. Oh, existe vida, pois o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor. Há quem diga. Alô, rei das meninas, alô, Bacura! Deixa assim. Só você mora no meu coração. E nesse mundo eu não quero amar mais ninguém. Eita, Catê! Se estou com você, alô, mundo! Tudo bem. Olha o teu irmão, Ted, show ali, ó. Ted. Pra mim, fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida. Minha Jaina da Cutsã. Meu doce mel. Relas marcantes que nós gostamos. Me abraça. Preciso de você pra me aquecer durante as noites de frio. Estar com você é como um sonho que eu não quero acordar. Fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você, meu doce mel. É marcante. Assista das marcantes e sofrência que a galera dá o maior valor. É sobre conhece, sobre quem sabe dançar mais, namorar. Ô, macaco, vê se tu fica quieto, moleque. Não me satisfaz de reconquistar, eu sei que sou capaz. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia eu te quero sempre mais. Você não quer que eu vá. Vamos lá, meu espetacular. Toca as melhores pra galera. Fora de marcante, mora. Todo amor que eu tenho é só pra você, mas você insiste em não entender o meu sentimento. E aí? Os meus amigos me falam que é só ilusão, que você não serve pro meu coração. E isso me deixa doído por dentro. Me apaixonei por você. O que é que eu posso fazer? Você é a musa que vive em meus sonhos. Fala aí. Seja amor ou paixão, você é pura emoção. É a mulher que todo homem. Já a gente acelera. A gente toca as marcantes lá no fundão. E agora eu vou. Alô, Riquelme, DJ Renato. O meu sentimento. E a galera do Guarani. Você não sai do meu pensamento. Eu amo você. você. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Inauguração do telão 4D, né? Hoje de você, é queijo! Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. Só pra relembrar um pouquinho, bora! É só você, meu bem, que eu sei amar. Que tu ama, hein? Amor e não consigo esquecer, meu bem. Eu vamos aproveitar esse momento, esse dia, cara. Ao seu amor. E dançar, dançar, dançar, dançar, dançar, dançar. Não vá sem me dizer. Espetacular! Que eu sou seu amor. Ou fale. Eu só preciso ouvir a voz do seu coração. Uhul! Não vá sem me dizer o que o meu coração quer ouvir. Que a solidão não vai ficar, porque você vai voltar. Diz aí, vai! Não vá, nunca se vá, sem me abraçar, sem antes me deixar. Não vou deixar de te amar no eterno luar. Quer mais uma? Quer mais uma? Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Para Mônica Riquelme. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Aqui com a gente o Marcelo Ninja, aí do Bujaru, Aloni. Um abraço pra ti. DJ Aldo, meu mega. Vem pra sexta que é sucesso no Acará. Sexta das marcantes e sofrência com o espetacular DJ Aldo. Aqui você curte só sucesso. Bora curtir o pagodinho, bora curtir o pagodinho. Só pra brincar, só pra galera que curte dar valor. É assim, ó. Aquilo que era mulher, pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé. Só te chamava tarde, sabia teu gosto na bandeja café. Chocolate, biscoito, salada de frutas. Diz aí. Suco de mamão, no almoço era filé mignon, com arroz à la grega, batata corada, um vinho do bom. No jantar era mesmo fartura do almoço, ainda tinha opção. É, mas deu mole, ela dispensou você. No go... Eita, Daniel! Chegou em casa outra vez. Brigou com quem? Brigou com a só na batida de... Bora, ninja! Yasmin, tá morando ali com a gente, a Flavinha, tá todo mundo de boa. Falou, Bruninho. Foi lá no curão, pegou três oitavos. A Dija que tá aí, é? O próprio irmão. De boa. E quis te segurar. Vai! Eu consegui te desarmar, foi pra rua de novo. Entrou no velório, pulando a janela. Bora, minha princesinha aí, do chifrinho. O bicho pegou. E a nossa equipe do chifrinho também tá na área, gordinho. Toma, galera. Mas tem jeito. Aqui o que a mulher manda. Pagodinho, pagodinho, pagodinho, pagodinho, pagodinho, pagodinho, pagodinho. Aldo, manda mais uma, DJ. Vai lá, Aldo. Deixa comigo. Quando eu te vi pela primeira vez, oh! Encantei com o seu jeitinho de ser. Seu olhar tão lindo me fez viajar. Fiz uma canção pra nunca esquecer. O momento em que eu... Tô na nossa comitiva aí do meu amigo Costa. Sempre nascer. É uma linda noite de verão. E a família 5G. Você despertou minha emoção. Bora, minha lourinha, qual é a parada, vai? Você é a minha vida a procurar. Alguém que eu pudesse entregar. A chave para vir. Não é com onda essa parada, vai. Quero ver. Meu coração está radiante, mais feliz acho que é amor. Quando te vejo chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante. Seu jeito meio me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? Marcantes toca aqui, ó! Na sexta! E aqui no Jaque! Bora, Daílson! Aquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda pião, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava o bate-bola no campinho, improvisado no quintal. Fala aí. E tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro. Eita, moleque, lembra aí, lembra aí. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que aquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda pinhão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. E o Pikachu? Mamãe me acordava cedo, menininho toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. Tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Que esse meu. Deixa de onda! Olha nos meus olhos, que é marcante! E veja que você está em mim. Como o ar que me envolve. Preciso de você. Eu dizia te amo, você dizia eu quero construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. Marcante misturada, vai, vai. Mente tão bem que parecia verdade tudo que me falava, e ainda estou te amando. Mente tão bem que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre. Essa é uma torre de papel. Mente tão bem. Olha aí. O beijo que você me deu, momentos inesquecíveis que passamos você e eu. Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus, sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa, sorte de acordar ao lado teu. Brinca nas capelas, não vai? Todos os ritmos das marcantes e as melhores sofrências, você dança aqui, na Sexta da Galera. Perereca suicida, se joga na pica, se mata na pica. Perereca suicida, se joga na pica. Bora, minha desvitana! Perereca suicida. Bora, daí, isso, bora, joga na pica, se mata. Lindo da Céu Técnico aqui com a gente! Perereca suicida. E os nossos aliados também, Toslima e Vai! Vem! Aponta pra mim que eu te mato. Aponta, xereca, que eu te mato. Eu te furo com a piroca, te sufoco com meu saco. Eu te furo com a piroca, te sufoco com meu saco. O meu bonde tá passando. Equipe Passa Talco também tá aí. Se tu vacila com ele, é piruzada, queima roupa. Nunca duvide do bonde e também nunca se iluda. O meu bonde é tipo assim. É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim, é tipo assim. Mata perereca e o seu cu é de testemunha. Seu cu é de testemunha. Tudo catega. Testemunha. Seu cu é de testemunha. Tudo catega. Testemunha. Seu cu é de testemunha. Tudo catega. Tudo catega. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele. Ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado. Que falava toda hora que ia me. Rosina do Palio, alta pressão. Liga, Tega, pra ti hoje, vai! Se eu mandar um quadradinho, te taco, taco. Se eu mandar um espaguete, te taco, taco. Se eu mandar a tremidinha, te taco, taco. Te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, te taco. Pra soltar o charme, vai! As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. E aí, tu? Tem como fazer assim, ó! Vai descendo, vai descendo. Vai lá, Aldo! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Se for um pesadelo, me acorde. Não aguento mais esse terror. Alô, queixa, alô, alô. Não tô nem aí porque... E o Ninja aí com a gente. Catega, bora, Catega. Bora, Jack, se botar pra fora, bora. Porra, meu irmão, me admiro de ti, né? Como a dependente procura. Isso. Bora botar ele pra fora, vamos botar ele pra fora, vai. Preciso de amor, mas você. Vai, tudo resolvido, bora brincar, vai. Todo esse sentimento que tenho por você. Toma. Marcantes! Simão! Bora, Fernandinho, Mário e Dani! Nova linha, Lourinha, ele, hein? E a Dalvinha também tá aqui. Alô, Dalvinha. É hora das marcantes. Só marcantes. É Bruno e Trio. Boris Mike. Fala aí, vai. Campetina do Pantanal! E a nossa galera do meio, meio Costa, sempre com a gente! Bora, minha filha Cezinha! Saudade de tudo, mas só que não dá mais. Não dá mais. Tem tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Que tu precisa, fala. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Bora pegar logo o pessoal daquelas. Que a galera gosta. DJ Aldo, tocando as marcantes mais dançantes de todos os tempos. Cabecinha do Pantanal! Louco amor! Curte, dá um valor nas marquinhas! Mais um peixinho agora me faz viver, sentir. Minha família 5G! Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias em ti. Se for, bora minha equipe Talco. E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi. Bora Fernando Moridani. Tá muito quieto essa parada. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar. Volta pra mim. E as minhas rainhas da curtição. Bora lá, Aldo. Fala aí. Não olhe para trás. E o Adão? Sinta. Coringa Pressão, Fé de Show. Fica a tocar. E a nossa galera do Badela aqui. Vida. Essa eu fiz para você. Com esse jeito de daí os que gostam. Eu não tenho segredo. Alô, fofa! Você é um presente de Deus. É tão puro que eu sinto. E o ninja? Eu não vou te deixar sozinho. Alô, queijo! Da seu tempo, ele, seu grande amor, ele curte dar valor nas marcantes assim, ó. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão. Da Celtec. Eu preciso de você, porque ninguém vai conseguir separar você de mim, porque eu não vou deixar. Quem será? Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Me diga quem será. Alô? Nossa equipe, os alucinados do Croco, já tá aqui com a gente sempre marcando o Brasil. As marcantes de lá. O som das marcantes. É a sexta da cara. Sexta das marcantes. O som das marcantes. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir. provinha. Sua estupidez. Yasmin, toda a galera. Já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Bora, Léo dos Olhos. E a Bubu. A doente verde tá aqui com a gente. Vamos, doente verde. Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Me diga quem será. E a minha família 5G. Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Vem pra Sexta das Marcantes e Sofrência, vem. Onde foi que isso? Alô, Bacura das meninas! Descobri que ser feliz é ter DJ amor. E a onça também tá aí com a gente. Tudo. Alô, Spike! Nós dois, é que nunca sei que eu no nosso amor para sempre. É as marcantes que a galera curte! O som das marcantes. E falo alto, deixa eu tocar. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer, eu sinto falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Te liga aí, Leno. Está fria a madrugada, fica a te esperar que nada. Sonho acordado, pensando. Pãozinho de céu. Sente bom. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. Bora, Daís, bora, João. Vou preparar aquele reggae pra você. Aquele, aquele, aquele. Sonhar. Lembra tudo que a gente viveu. E eu te perdi. Bate forte o meu coração. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, espetacular. Enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou. Léo dos Lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Léo dos Aliados. É eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho. E a equipe Talco tá aí. Tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. Telão 4 direito. Faço meu bem pra você. Falou, queijo. Isso é só pra e as minhas rainhas aí. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. E ser feliz com você. Prepara a marcante, amor. Tá, fala, professor Periquinho. Tá aqui, ó. Meu coração é super pop. Essa galera enlouquece com essa. Tires, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Meu coração é super pop. Essa galera enlouquece com essa. Tires, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Pastor Antônio Rogério, ele, primeira vez aqui na Sexta das Marcantes, né, Rogério? Um abraço pra você, obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Curte a gente na Sexta. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra e pra você não dá. Tudo muda, tudo muda. Dei a volta por cima, agora não dá. Tudo muda, tudo muda, isso muda, vai! Assino da Digital! No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Prepara mais um, Mauro, vai! Te amo tanto assim. Agora toca! Apaixonar assim, você surgiu e deu o que eu sonhei. Alô, era lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, Oridane, Mauro Fernandes. Fala aí, a vida inteira queria amar alguém que me desse um amor sincero. Encontrei você. Nossa galera do Meia Meio Costa tá aqui com a gente! Deixa aí, ó! Deixa aí, Aldo! Bora lá, Aldo! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. O gritinho do queijo! Lá vai o gritinho no queijo. Uhul! Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama. E a Flavinha aqui com a gente. Um abraço aqui do queijo, Flávia. Yasmin, toda a galera aí. Preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor a gente dar o tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Me bate muito forte por você. Eita, Daniate! Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor, vou tentar, quem sabe acontecer. Por amor, por amor, por amor. Aldo, detona o som das marcantes. Deixa comigo. Fiz tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos.